Ele vai cumprir, eu sei. Ele vai cumprir, eu sei. Creio nas promessas do meu Deus. Ele é fiel, eu sei. Ele é fiel, eu sei. Quando vem a noite da vontade de chorar, a tristeza tenta a esperança me roubar, e o coração cansado de viver na frustração de esperar. Preciso acreditar.